Acredito que não. Acredito que se as pessoas fizerem e tentarem neste momento racionalizar alguma água e deixarem uma torneira aberta, fecharem, perceberem que é possível nós conseguirmos em situações muito difíceis, em situações, bastaria olhar para as linhas de água que atravessam o nosso concelho e percebemos nitidamente que os rios vão absolutamente negros com essas cinzas e esse é que tem sido o problema. De qualquer maneira, é uma situação que temos feito um grande esforço e para que na nossa população não falte água. Tem acompanhado os trabalhos que estão a ser feitos junto então da Estação de Tratamento de Águas para que esta situação seja alterada? Tenho acompanhado a todas as horas dos responsáveis e depois em 10 minutos, às vezes comunicações que nos fazem ficar mais preocupados, 10 minutos depois as coisas alteraram-se, que neste momento poderei quase dizer com 100% de certeza que poderá faltar água uma hora ou outra, mas depois voltará tudo outra vez novamente ao normal, porque continuamos com esse plano de emergência ativado, que neste momento ainda a situação a nível da estação de tratamento da Nossa Senhora do Esterro não está ainda resolvido. Enquanto não estiver resolvido, essas cinzas ou volume de cinzas ainda esta noite, pensámos que as coisas iam melhorar e hoje de manhã o retrato foi que na estação de tratamento chegaram um volume de cinzas e terra bastante elevado e nós temos que perceber, temos que ser também todos compreensivos perante o drama. E se essa compreensão for poupar alguma água, quando podemos, em vez de lavarmos os dentes com uma torneira a correr, se tivermos um copo, se calhar poupamos alguma coisa. Isto é um pequeno exemplo daquilo que me acontece, às vezes a mim, daquilo que eu tenho feito.